40 beijas sem sentir a dor. Estou cansado de ouvir dizer que aprendes a sofrer no amor. Sem chorar, eu também já sei sentir a dor. Estou cansado de ouvir dizer que aprendes a sofrer no amor. Hoje eu choro e a mulher que adoro talvez caia em braços de ouro. Sorrindo repete as mesmas promessas, mentindo sem chorar. Sem chorar, eu também já senti a dor. Estou cansado de ouvir dizer que aprendi a sofrer no amor. Sem chorar, eu também já sei sentir a dor. Estou cansado de ouvir dizer que aprendi a sofrer no amor. Fui iludido, sim, pela primeira vez. No amor e quase seu nome, repito em cada frase suspiro. De dor eu sei chorar, sei chorar. Eu também já sei sentir a dor. Estou cansado de ouvir dizer que aprendi a sofrer no amor.